meu desapego. Partiu do peito por não confiar em mais ninguém. Meu maior medo agora de ralar o coração também. E os meus segredos só divido com meu travesseiro e mais ninguém. Ninguém. Que o Pai me proteja, me dê esperança, que eu ainda consiga amar como criança. Às vezes eu queria um coração de pedra, porque amar demais dá sempre muita merda. Esquecer por quanto tempo mais vou lutar. O que vou precisar aprender? Quem mais eu vou deixar de amar? Na dor eu não tive o que fazer, a não ser ajoelhar pra rezar. Oh meu Deus, meu Pai, cadê você? Só não me abandona. Consiga amar como criança. Às vezes eu queria um coração de pedra, porque amar demais dá sempre muita merda.